vedrai todo homem é vaidade e vazia toda sua intenção. A firmeza que demonstra é aparente, pois confia em seu falho coração. Navegante está à procura da verdade, pra tomar um rumo, uma direção. Pois a vida é um oceano de incertezas, necessito gente de uma solução. Deus é quem ajuda, só Ele é quem pode salvar. Livra da angústia e faz de novo tudo começar. Na verdade, Deus é a única verdade, é a luz em meio a toda a escuridão, que revela ao homem o melhor caminho. Em Jesus somente existe solução. Seu amor não é algo aparente, é suficiente pra regenerar. Jesus Cristo é a prova evidente daquilo que Ele pode realizar. Deus é quem ajuda, só Ele.